menina que mora na ladeira. E desce a ladeira sem parar, sapá, sapá, sapá, sapá, sapá, debaixo do pé da laranjeira. Se senta pra poder descansar, menina que mora na ladeira. E desce a ladeira sem parar, pra poder descansar. Silêncio profundo, a menina dormiu. Alguém que esperava tão logo partiu, partiu, partiu para sempre, para o infinito. Um grito ouvi. Levanta a menina, correndo ligeiro sem parar, sapapá, sapá, sapá, sapá, debaixo do pé da laranjeira. Há sempre alguém a esperar, violeiro tocando, estrela brilhar, sapapá, sapá, sapá, violeiro em prece, em prece ao luar, luar. Tal noite vazia, espere a menina. Tão linda, não, não vá. Chorando, levanta. Alguém a esperar, há sempre alguém a esperar, há sempre.